antes. Irmão, determine-se, não se contamine. Definição de bom ser é saber ser livre. Nessas proporções para as medidas, liste as decisões alternativas. Ser só você senhor da sua cabeça. Nessa consequência a sentença, que as vibes negativas não nos alcance. Eu quero só a calmaria, talvez seja distante pelo dia a dia que influi. Contribui pro conflito do ser, busque em você a válvula de escape do ambiente. Um clima tenso, fresco pro dia quente, vamos em frente. Respire um minuto, mais serenidade. Nunca fique afoito, ansiedade nunca gera fruto saudável. Ritmo amigável, seleção natural pra ser sustentável. Fecha seu ciclo pros valores circularem. Pense nos semelhantes como auxiliares. Eu sou porque somamos, meu som porque nós somos. Sinto que dominamos, um grave forte no pé enquanto dançamos. Então mantenha sua postura, mantenha sua conduta, devido zelo, suas raízes, cultura. Lembro o primeiro rap que ouvi, de Tube Rock a Tupac ao Boom Bap. Minha escolha, fui nova escola. Aprendizado vem quando assimilado fica e faz história. Assim prepara o campo e novos brilharão. Só fortaleça a caminhada e novos chegarão. Seja você capaz, façamos força pra não deixar nossos sonhos para trás. Conselho valioso custa mais que ouro. Meticuloso eu faço dessas linhas nosso tesouro. Então vem, erga seu copo e faça um brinde. Erga a cabeça, não se intimide. Não temos tempo de temer o fim. Nossa hora é agora e o lugar é aqui. Então vem, erga seu copo e faça um brinde. Erga a cabeça, não se intimide. Não temos tempo de temer o fim. Nossa hora é agora e o lugar é aqui. Então vem, seja presente entre a gente, a mais vibrante, a atraente, a harmonia contagiante. Siga adiante com princípios de não sabotar ninguém. O sádico sabe bem que a paz alcançada com a guerra é triste, revela bem no fundo da alma a sequela. Aquela satisfação momentânea que não sacia, só maquiagem da alma vazia. Assim busco paciência, peço distância de quem sufoca nossa essência. As horas se escorrem nas mãos e eu trago a celebração pra quem compartilha. Compartilha essa vida tensa. Sabe o sufoco, um segredo. O sopro afasta o medo. O mar de gente seca não se afogue. Lágrima forçada não te ajuda e nem comove. Fé sem foco não resolve, a videira morre. A sincronicidade te trouxe aqui, dando um rolê pela cidade, um rap pra ouvir. Assim pessoas se conhecem, pessoas se encontram. Ocupam o ambiente pra se livrar do estresse. Música alta pra lavar a alma. Drink gelado pra matar a sede. Vejo os olhares que transmitem calma. Supera traumas musicalmente antes do sol nascer. Hora sequente, dance como se fosse a última da gente. Pense, e se nunca mais fôssemos nos ver? A hora é essa, se liberte, celebre o prazer. Não somos máquina, material humano. Ser prestativo com os que compartilham do seu sonho. Dos mais simples que tragam a vida sadia. A alegria que tragam a sabedoria. Sei que os dias sem preocupação virão. Por hora falta, e dessa falta fazemos questão de ter poucos e bons momentos juntos. Celebrar em comunhão a paz dos homens honestos. Se multipliquem em gestos as boas lembranças que vivenciamos juntos. Boas melodias que cantamos em coro. Espalhem por aí, nós não tememos a morte, somos do bem. E erga seu copo e faça um brinde. Erga a cabeça, não se intimide. Não temos tempo de temer o fim. Nossa hora é agora, o lugar é aqui. Então vem, erga seu copo e faça um brinde. Erga a cabeça, não se intimide. Não temos tempo de temer o fim. Nossa hora é agora, o lugar é aqui. Então vem, erga seu copo e faça um brinde. Erga a cabeça, não se intimide. Não temos tempo de temer o fim. Nossa hora é agora, o lugar é aqui. Então vem.